experiência para a eternidade. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 13, 20 a 21. No princípio Deus criou os céus e a terra, e criou o homem, lhe dando o seu fôlego de espírito de vida, para que tivesse a felicidade plena, e vivesse para sempre. Por causa da justiça de Deus, o homem foi submetido a uma prova de fé e obediência, diante da qual infelizmente exerceu o seu livre direito de escolha e caiu, desprezando a graça e a luz de Deus, e por causa do pecado, deixou a corrupção, o reino das trevas e a morte entrarem no mundo. O homem é um projeto celestial que foi feito para vencer, e não para que fracassasse. Ele apenas deveria ter vencido a justa prova de fé que lhe foi imposta, como futuro herdeiro do universo, para que provasse a sua fidelidade e obediência, e fosse aprovado para de fato herdar a vida plena e ilimitada para a qual foi criado e destinado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5 e 12. Mas Deus, cheio de eterno amor e misericórdia pelo mundo, já havia arquitetado um plano de salvação para o projeto humano, entregando o seu Filho, desde antes da fundação do mundo, para que fosse o fiador e substituto legal do experimento adâmico, caso este falhasse na fé e na obediência, se rebelando contra o Criador. Antes de Deus ordenar para que esta dimensão temporal viesse à existência, desde a eternidade, ele enxergou o coração do homem e tudo o que iria acontecer, e se quebrantou por causa da destruição da obra de suas mãos, e amou o mundo como eterno amor, enviando Cristo ao mundo, o qual se fez homem, mesmo que sem pecado, para que então vencesse a prova da justiça divina para nossa redenção, vivendo uma vida de fé e obediência perfeita, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, para que fôssemos perdoados, libertos e ressuscitados da morte espiritual para a vida eterna. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação, oferta, pelos nossos pecados. 1 João 4 e 10. Desde a queda do primeiro homem, Deus iniciou a sua bendita intervenção através dos tempos para levar a cabo a sua obra de salvação para todos os que crescem. E desde o Éden, o homem e o mundo entraram em estado de experiência divina e prova de fé, tendo em vista a vinda e a obra de redenção do Filho de Deus por amor a todos os que buscam a verdade e dispõem o coração para o reino de Deus. Quando o homem aceitou a desprezível calúnia da serpente e deu um voto final contra a integridade do Todo-Poderoso Pai da Luz, ele entregou tudo em troca do nada, a eterna existência de felicidade, harmonia e justiça em troca da eterna destruição, e por causa do pecado, este universo e este mundo já estavam condenados ao extermínio. Mas, por causa do amor de Deus, e da obra de Cristo, que viria, a terra e o reino do mundo se tornou um grande campo de testes de fé e experimento celestial de corações para o futuro e para a luz, até o fim dos tempos. Este mundo é um mundo caído. Esta vida e este mundo agora são apenas um campo de experiência probatório para a eternidade, que é o verdadeiro futuro e a verdadeira vida que há de vir. Tudo o que está acontecendo aqui é um grande conflito envolvendo os céus e os poderes tenebrosos da destruição. Toda esta tribulação, ódios, guerras, dores, sofrimentos, catástrofes, tristezas e mortes são consequência da incredulidade e pecado do primeiro homem, o qual gerou todo o mundo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Tendo Deus, desde o princípio, intervindo no mundo, realizando grandiosos atos de libertação e de justiça entre o seu povo, e manifestando a sua fidelidade e o seu poder, finalmente nos enviou o seu Filho, a Jesus, para executar a obra da nossa salvação e trazer de volta o seu reino entre os homens. Pelas obras de Deus, e pelos seus maravilhosos atos de salvação, o testemunho da sua palavra está sendo manifesto no mundo, a confirmação de que ele é verdadeiro, fiel, digno, justo e santo, o Todo-Poderoso e único Deus da eternidade, de maneira que não há desculpas para todos aqueles que, tendo visto claramente a sua verdade, permanecerem incrédulos, amando as trevas e justificando a mentira. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. 1 Reis 8:23. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, Mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 22. Deus está trabalhando no mundo, desde a queda de Adão, e continua sustentando a todos com o seu poder, concedendo o sol, o ar para a respiração, o tempo, a chuva, a frutificação do alimento na terra, as estações, a sua bondade, a sua inspiração, o seu governo superior protetor, a sua intervenção de proteção misericordiosa vinda dos céus, a sua graça, o seu perdão diário, a sua paciência, a sua luz, o seu espírito de vida, a sua mão onipotente e a sua palavra, para que todos os homens, sem discriminação alguma, tenham todos a oportunidade de contemplar as obras divinas, se arrependerem das más ações e crerem no seu poder para serem salvos. Ele está operando poderosamente no mundo desde o princípio do tempo probatório da humanidade, agindo ativamente, sobretudo no meio do seu povo, que é Israel, a igreja e todos os que o buscam, para que todos conheçam o seu reino de luz e a sua justiça, para que se convertam e sejam salvos. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45, 22. Portanto, amados irmãos, esta vida presente e este mundo não são para serem amados como se fossem para sempre, e também no que diz respeito às glórias e prazeres passageiros deste século mau, toda esta era má, e a todo este tumulto e ilusão de cobiça que acontece entre os incrédulos e que dança diante dos nossos olhos tentando nos enredar e nos seduzir para o pecado. Meditem o quanto breve e temporária é a nossa vida e a nossa passagem por este mundo. Então, por que vamos investir o desejo dos nossos corações, as nossas almas e a nossa eternidade num único grão de areia, perto de um eterno mar de dunas que nos espera à nossa frente? Não significa que não devemos viver, trabalhar, crescermos em conhecimento, praticarmos o bem, darmos bom testemunho, sermos bons e honestos cidadãos, lutar o bom combate da fé e vencermos na fé, perseverando fiéis até o fim. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2, 11 a 12. Sim, devemos viver, como renascidos da luz e cidadãos dos céus. Mas nós fomos gerados de Deus, em Cristo, para a vida eterna. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Não pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao reino superior de Deus, salvos por Jesus Cristo, o Deus Filho. E esperamos novos céus e nova terra, uma pátria celestial e morredoura e um reino de luz eterno que há de vir. E muito próximo está para todos aqueles que são salvos. Esta vida e este mundo é um grande experimento de fé e uma oportunidade de se viver uma vida de obediência que glorifica a Deus, praticando o amor e a justiça e obedecendo a sua palavra para alcançar bom testemunho e se tornar um vencedor na luz. O alvo da nossa vida é alcançarmos a aprovação na fé diante de Deus. Os filhos de Deus não foram feitos para amar este mundo, mas para vencê-lo, glorificarem a Deus e brilharem em justiça, suportando as tribulações e sofrimentos com paciência e perseverando fiéis até completarem as suas carreiras e alcançarem entrada e cidadania permanente no reino dos céus, pela vida e pela justiça de Cristo, nosso exemplo maior, precursor e mestre, pela qual somos libertos, justificados e salvos através da fé. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12 a 13. Após a queda de Adão, a terra não é mais um lugar de vida permanente, como se fosse para vivermos aqui para sempre, mas se tornou uma grande arena de um assombroso conflito espiritual de fé temporária e prova de fidelidade para provar o coração de todos os homens que, por causa da obra de redenção de Cristo e a possibilidade do pleno perdão e salvação de Deus, tem agora, neste tempo passageiro, a oportunidade de se voltar para Deus, vencer o mundo praticando a justiça e se tornar um filho da luz para herdar a futura ressurreição e a vida eterna, no reino celestial de justiça e de paz que há de vir. Agora, durante esta vida passageira de prova divina, todos podem escolher livremente entre crer na verdade ou amar a mentira, entre praticar a justiça ou se vender à impiedade, entre praticar o amor ao próximo ou se trancar em egoísmo pensando somente em si, entre sofrer pela obediência à verdade ou desfrutar das doces iscas do pecado, e entre reconhecer a Cristo, aceitando-o como Senhor, através da fé, ou se entregar ao reino das trevas, amando esta vida aparente como se fosse para sempre, para a eterna destruição. Hoje ainda é tempo de arrependimento, e hoje ainda é tempo de salvação para todos os que se voltarem para a verdade, confessando a vitória da paz e da justiça, conquistada pelo Filho de Deus sobre a cruz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Decretos da Fé. Blogspot.com